repertório do Vaizinho. Daqui a pouco vocês vão curtir, meu amigo Silvano Salles. Ainda tem unha pintada. Vai. Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. A que se faz, a que se paga, ela foi influenciada por causa de mim. E já agora eu vou ligar pra ela, da notícia que virá esperar. Ela tá livre como um passarinho. Só você! Só você! Oi, Feira de Santana! Oi, Santana. Tudo bem? Divertido? Eu nunca te traí. Toda boca estava aqui. Quando ele sim, me falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei. Alô, Daisy! É Daisy? É Daisy? Daisy! Beijão! Explica aí, morena, improviso. Como me explica, argentino, baiano. Pensando bem, velhinho, te merecem. Mas a sua história vai acabar. A que se faz, a que se paga. Por causa de uma amiga de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela, dar notícia. Que jeito tá livre como um passarinho para poder ficar contigo. Oi, nego. Tudo bem? Divertido? Eu nunca te traí. Aquela boca foi quando o M10 me falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei.